0800, nome sujo, me face nos beats, Eu passei anos deixando meus versos dentro da gaveta, ao lado dos planos frustrados, bem debaixo da caneca. Fui limpar e vi um universo desenhado com a caneta, mutuando algumas letras misturadas com as cuecas, cartas de amores e treta, um álbum de fotos antigas no passado que rodei em cada lembrança guardada. Me lembrei de um planeta onde tudo era figas, e notei que igual minhas meias me meti em altas furadas. Lá no fundo, bem no fundo, o anel de uma mina trouxe mágoas, rancores e uma pontada no peito. Sonho de ganhar o mundo cheirando na vitalina, e vi que se amor te mata, aquele lugar era o leito de segredos e medos colecionados, todos bem camuflados nessa caixa de madeira. Pode até ser besteira, mas te digo meu chegado, que é teu, tá guardado, é só limpar toda a poeira. E foi de lá que tirei meu caderno de rima, lembrança das minas que resolvi guardar. Passa o tempo, mudam as sinas, nos sufocamos em rotina, assim a vida nos ensina a relembrar. Os anos passam como um filme em época de crise, coloque as suas felicidades em reprise. Passam como um filme em época de crise, coloque as suas felicidades em reprise. Na graveto gravitando, um graveto vou lançar um feitiço pique bruxo como é bom imaginar. Na escola fui brincar com palavras, fiz rimar, poesia, lixo, luxo, hoje o lixo vai brilhar. Depois de tanto escutar que eu só tinha levado, o levado do garoto levou um livro pra casa. E me virei no português, ora pois é minha vez, vejo tanto de relíquia que eu já colecionei. Esse sentimento, olha o tanto de lembrança que já pus aqui dentro, seja uma letra ou um adendo. Olha o tanto de disco que já saiu daqui de dentro, entre alianças e anéis de plástico, adivinhos quais que durarão pra sempre. Entre as músicas que falhas que eu já fiz, todas estão guardadas, umas na gaveta, outras na mente. E foi de lá que tirei meu caderno de rima, lembrança das minas que resolvi guardar. Passa o tempo, mudam as sinas, nos sufocamos em rotina, assim a vida nos ensina a relembrar. Os anos passam como um filme em época de crise, coloque as suas felicidades em reprise. Passam como um filme em época de crise, coloque as suas felicidades em reprise. Todas as noites a saudade me visita e tira a paz. Meu sorriso foi embora, junto com o seu que eu não vi mais. Guardei o par de alianças com uma pá de lembranças, enquanto a lágrima escorre, soluços tipo criança. E eu não vejo mudança, por mais que chore, implore, tristeza por dentro tentar matar a última que morre. Por mais que eu tomasse um porre, beber pra esquecer não existe. Se eu beber pra te esquecer, seria um Zeca Pagodinho triste. Falando em triste, a minha mente ainda insiste em lembrar dos beijos longos e promessas de pra sempre te amar e de pra sempre cuidar, te dar carinho de sobra. Eu prometi que sua mãe ia ser minha última sogra. Amor não é sentimento, é uma atitude, se renove nisso. Eu sou professor e posso te dar várias provas. Quando se vira uma página, a história continua. E se esse mundo dá voltas, aguardam se eu sou. Foi de lá que tirei meu caderno de rima, lembrança das minas que resolvi guardar. Passa o tempo, mudam as sinas, nos sufocamos em rotina, assim a vida nos ensina a relembrar. Os anos passam como um filme em época de crise, coloque as suas felicidades em reprise. Passam como um filme em época de crise, coloque as suas felicidades em reprise.